Fala, Doninhada! Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo podcast do Doninha Radioativa. Aqui é Driz, o Elfo Negro, e Doninha não é um roedor. E aí, galera, tudo bem? E aqui é o Snarf, e devo, não pago e nego quanto puder. Fala, galera, e aqui é o Saiko, e eu tenho finalmente um motivo para falar italiano. Muito bem, cara, estamos aqui no primeiro podcast do Doninha Radioativa, a gravação do nosso primeiro programa de rádio na internet, que é um podcast. Podcast. Né? Todos aqui no quarto do senhor Saiko. E hoje o assunto é poderes de super-heróis, que é coisa mais nerd que isso, não tem, né? Não tem. Não tem. Conversar sobre poderes que não existem, que nunca vão existir, mas que a gente acha o máximo. Bom, então, desse apanhado gigante de superpoder que nós temos, cara, a gente pode dividir em mais ou menos o quê? 4 categorias? Físico, mental, místico e etc. Que não se encaixa sempre em nenhum lugar. Etc. Dos poderes físicos, quais os mais comuns? Super força, super sempre, né? Super velocidade. Super velocidade. Claro, nunca esqueceremos o poder flash. Físico, flash. O flash. Mas no... Foto com o flash, foto sem o flash. Claro. Meu Deus. Ai. E mais algum? Do pacote básico, metamorfose. Metamorfose, bem lembrado. Pode ser etc também. O caso daquele metamorfo dos X-Men? Dos X-Men, conhecido como Mística? Não. Tem o Morfo. Que é, o Morfo. Que, dado curioso, é o X-Men favorito do Michael Jackson. Ah. E isso eu ouvi há muito tempo, cara. Não é sacanagem. Morfo. Por que seria, né, cara? Porque ele saiu de... Puta que pariu, cara. O homem pra... Eles também pra etc, né? Eles são etc, né, cara? Mais algum poder físico? Será super audição, super visão. É claro, né? Super sentido são poderes físicos, né? Depende da fonte. Os mentais. Pacote básico, Jean Grey. Psiônicos básicos, né? Isso. Lemente, telecinésia. Levantar objetos. É, mover objetos. Com a força da mente. Que é tipo Jedi, né? Hã? Com a força. É tipo Jedi, dependendo do que você lê. Porque tem telecinese que é juntar um átomo no outro. Ai, puta que pariu, é verdade. Com a força da sua mente. Telepatia, que pode ser ler mente e controlar a mente. Mente, verdade. Que é o poder que mais dá merda. Por isso que quando aparece telepata em revistinha, geralmente é homem. Pois é, cara. E é vilão. Porque a mulher... Emma Frost não conta, né? É uma Jean Grey, não tá mais... Jean Grey morre tanto que não tá pois nem... Pois é. O seu Xavier é quase assexuado. Assexuado, ele é. Pirocinésia também tá valendo? Ou etc? Pirocinésia. Muito bom. Aquela do Batman. Não é pirocinética. Mas aquela do Batman é, aquela mulher maluca. Aquela do Batman é. O Pyrus dos X-Men é um pirocinético. Verdade, ele cara. Ele não cria fogo, só controla. Ele controla o fogo, verdade. O Tocha Humana cria fogo e não controla. Aí tem os místicos. Que, na minha opinião, é aí que reside os mais absurdos. Aí que existe... Zatanna. Zatanna, outro estranho. Victor Van Doom, que é o vilão mais clássico disso. Van Doom depende. Por vezes, o cara cria um robô gigante e destrói Nova York. É. E, por vezes, ele junta num caldeirão... Ele é super inteligente. E destrói Nova York. Pois é, né, cara? Ele é um mal. Mas é super inteligente, então ele também tem poder mental. Não, físico. Super inteligência é poder físico, verdade. A gente perdeu super inteligência. É um poder físico. Assim, nos místicos, Shazam. Adam Negro. Shazam. Não pode esquecer. Shazam, Adam Negro, não pode... dois lados da moeda. É porque assim, você pode colocar poder místico como é um místico dos místicos. Poderes de deuses. O Olho de Agamotto, do Doutor Estranho. Lembrando que estranho é o sobrenome dele, Strange. Strange, cara. Ai. E aí vem os etc, que vem o maior cabidão de poder. X-Men, cara, X-Men. Marvel de modo geral, né, cara? Eles Tocha Humana e Coisa, etc, gigantes. Ah, não, o Coisa, eu gostaria de falar especialmente do Coisa, que ele é uma pedra laranja viva. Quantas pessoas já viram a pedra laranja viva? Eu sei que ninguém viu. Teria feito de silício, assim como o Homem de Areia. Nossa, só que o Coisa é laranja e o Homem de Areia tem cor de areia. Bem, X-Men, pô, você tem, sei lá, o Bishop. Mais de todos. Absorção e redistribuição de energia cinética. Pois é, cara, é absurdo. Isso não é poder mental, isso é... Jubileu, que é poder mais etc. O que ela faz, cara? Que eu não sei. Fogos de artifício. Jubilion Lee, Jubilion. Lince Negra? Ai, Lince cara, isso. Pô, é físico. É físico. É pra falar, pode ser físico, cara. Olha, é tão físico quanto do Colosso. Se voar não é físico, intangibilidade também não é. É o que eu ia falar, voar varia. A gente pode comparar então. O Thor voa misticamente. É. O Thor voa por causa do martelo. Místico, é um martelo mágico. É verdade. E o Super-Homem, etc. Etc. Não tem motivo para o qual. É. Assim como visão de calor ou visão de calor é físico? Não, o Super-Homem é o meio de... Visão de calor, etc. Não, cara. Visão não. Microscópica. Não, é... Visão microscópica. Faz... Invulnerabilidade. Super-sopro é físico, ele depende dos pulmões. É verdade. Meio que congele. É a força com a qual ele empurra o ar pra fora dos pulmões. Eu li isso em algum lugar já, cara. É um absurdo, cara. Se o pulmão faz aquilo, imagina... Não, mas o Super-Homem é um etc. gigante, né? Ele voa... É o maior amálgama de superpoderes. Mulher Maravilha voa, mas é místico também, porque ele é amazona. A Mulher Maravilha é toda mística. É toda mística, isso. Ó, eu tenho um bicho da Parfúdio, é um pouco conhecido. O X-Men por quê? Durante uma semana, mais ou menos... Larval. Nossa. Aí vem ele puxando. Ele puxando esses X-Men não, do nada. Essa é enciclopédica mesmo. Prestem atenção. Larval é um mutante nascido na África cujo poder é seu estômago. Ai. Consiste em duas minhocas parasíticas que se deslocam para fora do corpo e conseguem digerir qualquer objeto sólido. Kilowog? Tipo Kilowog. Voltando para dentro dele, transformando em energia e alimentando o corpo dele. Ele não come que nem gente, ele só não come assim. E por causa dessa energia, ele tem super força e super resistência. Ah, que beleza. Peraí. Então quer dizer que ele pode sair comendo armários, por exemplo, e ficando super forte por causa disso? Não, ele tem um limite da super força, mas ele só vive porque as minhocas que são o estômago dele saem de dentro da barriga e comem o armário. Que nojo. Shazam! Poderes mais legais. Eu acho que eu fico com o pacote básico. Voar, super força. Com certeza. Teleporte não. Do Noturno. Teleporte do Noturno. Não. Porque, cara, não tem muita lógica ele só se teleportar a tantos quilômetros. Porque cansa. Por que cansa? Não me pergunte por quê, mas usar qualquer poder cansa. Não tem pois... como cansar se é um poder etc. Ele não é físico. É etc. Verdade. Cara, ele simplesmente abre uma fenda no tempo, entra e sai em outro no lugar. Espaço, no tempo. Normalmente é espaço-tempo. É, mas ele não anda na vida. A energia despendida do corpo dele pra abrir a brecha cansa ele. Então, mas de qualquer modo... Isso que você tá forçando. Ele geralmente não se teleporta muito longe porque ele tem que ver pra onde tá indo. É o que eu tô falando, é por isso não, que você precisa de uma limitação. Ele tem um alcance de quilômetros, mas geralmente ele vai, sei lá, de 20 em 20 metros porque ele tem que saber pra onde ele tá indo. Mas é o que eu tô falando, cara. Se você tem, por exemplo, tipo Jumper, aquele Jumper. Filme horroroso, que eu gostei, mas que todo mundo odiou. Eu odiei. Eu acho que é o tipo da coisa plausível, porque... Plausível dentro do conceito de viagem... Vocês não viram meu rosto. De viagem espaço-tempo, né, cara? É, o meu problema é que, assim, tudo bem que o Noturno tem que ver pra onde ele tá indo, mas o Jumper olha uma foto do lugar e chega lá, né? É, eu acho o Super Força mais heróico. As formas mais legais de você ganhar superpoder é como? A mais legal? Nascer com ele, né? Acho que é o mais legal. Você vai descobrindo... Chegar na estilo Terra X-Men? Isso. Assim. Ou então... Verdade, cara. Chegar na Terra... Assim. Eu sou um merda gigante no meu planeta. Chego aqui... Ah, não. Eu acho que o estilo X-Men é muito legal, o clássico. Você tá dormindo em casa, de repente uma sentinela levanta seu teto, porque sua casa é de puta madeira. Que pariu, não, cara. Isso que... é uma forma legal. Legal, isso é... Você se assusta e solta um raio pela mão. Não, e se o seu poder... E a sentinela for, cai exemplo... sem cabeça. É claro. E se o seu poder for, por exemplo, sei lá, ter olhos que brilham? Será a sentinela te mata, será né? Será o poder legal mais curto da história dos quadrinhos. Verdade, cara. Olha os que brilham. Deve ter esse tipo de mutação também. Por que, todo mundo tem poder legal, né? Eu nasci com sexto dedo. Cara, a forma legal de ganhar superpoder é mais ou menos como o Snaf tá falando. Você foi pular de paraquedas, você puxa pela cordinha. Cordinha, pô, não abriu. Eu tenho o segundo. Primeira não foi, a segunda não foi. Eu falei, eu estou morto. Ok. Sem dúvida. E você continua caindo. Quando você cai no chão... Abre um olho, estou vivo. Aí ele levanta, bate a poeira. Então, é você assim. Descobriu que tem super resistência. Pois é. É um meio interessante, mas eu preferia estar cortando uma cenoura e pá! meu dedo continua inteiro, eu tenho pois super é. Resistência. E a maneira escrota de ganhar poder. Aranha radioativa, Hulk radioativo. Não, Hulk ponto, que radioativo mais é redundância. Escrota do que bebendo refrigerante pra se tornar elástico. O homem elástico? O quê? Não, ué, não sabia disso. Não sabe a origem do homem elástico? Amém. Por favor, Psycho, por favor. Ele descobre que tem uma substância num refrigerante que Fakir e... Peraí, refrigerante que Fakir bebe? Calma aí. Não. Fakir e contorcionistas. Acontece o seguinte, existe uma planta em algum lugar. Isso. Tá Índia, né? Gringon de Gringold, alguma coisa assim. É. Essa planta é muito bebida por contorcionistas e Fakires, porque ela dá uma... É chá, né? Chá, no chá. Não, refrigerante. Não, depois que fez o refrigerante. Sim, mas o Fakires já bebe um refrigerante. Ele resolveu extrair essa substância do refrigerante, estudou, chegou até a planta, passou a beber um soro dessa planta, que ele se torna elástico. Que ele tem que continuar bebendo para manter os seus poderes. Okay. Exatamente. Parou, ele deixa de ser elástico. Ah, é. Que faz muito mais sentido. Refrigerante super poderoso. Refrigerante super poderoso. Puta que pariu, cara. Imagine isso, radioativo. Porra. Essa? Ó. É das melhores. Porreta. Então, anos 80. Anos 80, né? É, acho que esse é o melhor concurso. Eu não consigo pensar em nenhuma pior do que refrigerante radioativo. Eu sei que se você for pros anos 80, você vai achar um monte de origem ruim. Mas essa vai, é campeã. Vai, Olha, a do Flecha é meio doída, cara. A prateleira caindo em cima? No filme é 3 vezes pior. Por quê? Porque ele está num laboratório mexendo com elementos químicos durante uma tempestade. Um raio entra pela janela de um laboratório corporativo que com certeza teria um para-raios, acerta os elementos químicos e a junção de elemento químico com eletricidade por algum motivo não mata. Gera incêndio. Então eles falam que mudou uma probabilidade e ele se queima todo. É, também tem muito do indivíduo, né? A genética dele também estava envolvida para o raio junto com os produtos químicos. Claro, ou então sorte, né? Também. Bom, então é isso, né, cara? Esse papo louco, sem pé em cabeça. Não vamos falar ainda sobre super-heróis. Isso foi um papo genérico só sobre poderes. Vai sair outro podcast sobre super-heróis, com certeza. E no mais é isso. Fiquem todos aí com, sei lá, com seus monitores ligados. Atentos. Estão no ônibus, sei lá, na barca, no avião. Exatamente. No metrô. Considerações finais? Se for no avião, espera pelo menos ele pousar, porque pode causar acidentes, esse tipo de coisa. Isso é uma lenda, mas tudo bem, vai. Ah, não, lenda? Mas alguém morre por causa da doninha radioativa. Pois é. Alguém, esses caçadores de mitos. Né? Porque o osso não é um negócio sólido, né? Se você colocar o osso no microscópio, ele é cheio de furinho. Parece um queijo francês. Suíço. Eu gosto dos franceses. Caraca! Queijo. São coisas de comer da França. Também não fica bom, não.